3, 2, 0, 1, 2, Coruja Atitude. A noite é escura, os pensamentos vão e vêm. Pensando em vencer, mas só que me tornei refém. O inimigo vem pra roubar, matar e destruir. Mas só que eu tô aqui pra minha missão cumprir. Eu vou pra rua alimentar quem tá com fome, ajudar quem precisa. Isso é papel de homem. Presidiários matam tempo, tentam sobreviver. Em busca de uma vida melhor, tentam vencer. Respire fundo, pense e ajoelhe para orar. Essa situação um dia vai melhorar. Só basta acreditar, acordar e enfrentar. Vença seus medos, lute para ganhar. A motivação, a inspiração vem do meu Senhor, a minha salvação. Minha adoração é de coração, Jesus a razão, minha motivação. Consegui fugir do cativeiro, agora olhe no espelho e veja um grande guerreiro. A palavra do Senhor tem poder de transformar, fazer o morto levantar e o preso libertar. Acredite em seus sonhos, lute até o fim. Alimente sua fé, se mantenha sempre assim. Eu sei que é ruim quando os problemas vem, perseverança, produz vitória. Eu digo amém, eu sei muito bem quem é quem nesse jogo. Por muitos manos eu colocaria a mão no fogo. Eu sei que vale a pena insistir nesses irmãos, fortalecendo a união. Motivação é oração, cada palavra que eu cito é tipo de um conselho. Eu fui feito refém, mas eu fugi do cativeiro. Prepare-se, manos, minas, escute então. Eu rimo a motivação mostrando a solução. A salvação só vem por meio de Cristo e com ele tu é vencedor. Acredite nisso, coração bate forte, tipo esse bumbo. Irmão, tamo junto, não acaba por aqui. E assim eu sempre vou, não me canso de lutar, pois a luta não acabou. Nunca desistir, sempre resistir, nunca retroceder e sempre prosseguir. A estrada da vida não tem semáforo, não pare. Persista na caminhada, não fale. Dignidade, honestidade, humildade, lealdade. Forma um cristão de verdade. Olhe fixamente para a luz divina. Siga Cristo e viva a sua vida. A maior motivação que eu tenho é Jesus, meu verdadeiro amigo que sempre me conduz. Não posso vacilar, nem me deixar levar. O sofrimento é passageiro, a vitória é eterna. Confiante no amor de Deus, eu nunca paro. É quase raro ver um crente sem pecado. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. A paz e a guerra juntos não se espera. Louvado sempre seja o grande nome do Senhor. Nada vai me faltar, pois o Senhor é meu pastor. Louvado sempre seja ele, toda adoração. Louvado seja Cristo, a minha motivação. Louvado sempre seja ele, toda adoração. Louvado seja Cristo, a minha motivação.